El, tô fazendo sacanagem com as novinhas do motel. Ah, ah, do motel. É do motel. Fazendo sacanagem com as novinhas do motel. É do motel. É do motel. Tô fazendo sacanagem com as novinhas do motel. Ah, ah, do motel. Ah, ah, do motel. Tô fazendo sacanagem com as novinhas do motel. Do motel. Do motel. Joga pra cima, vem no balanço envolvente. Que fala, ó, essa bunda que bate palma, essa bunda que fala, quebra, essa bunda que bate palma, essa bunda que fala, essa bunda que bate palma, essa bunda que fala, é agora, é agora, é agora, e eu, infiel, tô fazendo surubinha com as novinhas do motel, ha, ha, do motel. Sucesso! Avisa que o criador da brincadeira chegou!